mais uma saladejão. Deixa comigo, né, Marcelo? Esse compasso que eu vou, o som da conga é legal, casando com a cocô. Galera, levanta o astral, é nesse compasso que eu vou. Olha a swinga, ginga, forró, dois pra lá e dois pra cá. Vem cá e dança, dança, forró, é pra se dançar, bora de limão. Balança aí com o avião, com o bichinho turbinado. Simbora, simbora. Vem balançar, vem balançar, amor. Vem balançar, vem balançar, amor. Vem balançar, vem balançar, amor. Vem balançar, vem balançar, amor. Vem balançar, vem balançar, amor. Essa aqui é metaleira. Arte digital. Pegada essa aqui, vai avião pra cima do avião. Bora avião, bora avião, bora avião. Olha a sua xinga, xinga no forró. É dois pra lá e dois pra cá. Vem, vem, vem, vem, vem, caia na nessa dança. Olha a forró, é pra se dançar. Vem a cair nessa dança. Se para por de balança do avião. Vem a dançar, vem balançar, amor. Vem a dançar, vem balançar, amor. Bora, jacaré, vamos do chapéu verde. Teve que matar o jacaré pra fazer o chapéu, macho, é isso. Bora, avião, olha o swing, olha o legado. Passa o Deja Vu e RCDs. É isso aí, a CD moral. Bora, Riquel. Vem balançar, vem balançar, amor. Simbora por dia, essa aqui é meu avião, olha a pegada. É assim que a gente gosta. Vai, neném, nu. Vai, vai. Tem mais um avião aí, hein? Bora, você tá, meu patrão, segura.